É uma região muito bonita e também Portugal, né? Que é um lugar lindo. Nossa, lindo mesmo. E Caldas da Rainha é maravilhoso. Não Eu sei não se conhece. Sei onde é Caldas 70 quilômetros para cima de Lisboa. Ah, tá. É onde as rainhas tomavam banhos. Oh, que delícia. Ainda deve ser muito bom mesmo. Doutor Miguel, então gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua experiência, sobre o seu currículo para a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gripe suína, nova forma de ver e também nova forma de ver as doenças, não é, doutor? É, eu sou biofísico, né, eu realmente me formei em física, em engenharia eletrônica, em psicologia. E depois eu fui fazer biofísica na Alemanha. E lá eu comecei a trabalhar com a parte de saúde, utilizando todos os princípios da biofísica. Então, o princípio básico da biofísica é que não existe doença, existe o doente. E o doente é aquele que desequilibra. Então, a gente só tem que ajudar a pessoa a retornar ao equilíbrio. E cada um é um. Cada um vai desequilibrar por um motivo diferente. Uhum. Existem 5 pontos principais de desequilíbrio, que seriam os alimentos, as alergias, que é tudo que o corpo reage, o dente é muito importante, quase ninguém presta atenção nisso, a parte psicológica, que é a mente nossa, toda a psicologia, e a geopatia, que são frequências externas. Isso podem desequilibrar numa composição entre esses 5 itens, ou um item, 2 itens, compondo, e a gente desequilibra. E aí cria-se as diversas sintomas. Então, é daí que a gente vai tentar regular a pessoa, regular o doente, não ficar pensando na doença. Ah, a pessoa vem lá, tenho câncer, tenho tuberculose cancerosa, o que for que ele falar, não importa. Para nós, biofísico, não importa o que é a doença que a pessoa tem. A gente só ouve, obviamente, para ver o questionamento, o queixa, como foi a sua queixa para mim. Uhum. E daí eu peguei e fui analisar toda você para ver onde desses 5 itens você estava desequilibrando. Uhum. Né? E aí nós achamos qual é o desequilíbrio e equilibramos você. Agora, uma outra pessoa com o mesmo sintoma seu, pode ser outra coisa que eu vou fazer completamente diferente, eu não tenho ideia. Que esteja desequilibrando. Agora, o diagnóstico é fundamental, não é, doutor? Então eu queria que você explicasse, não é, como é que funciona esse diagnóstico. É pelos meridianos, que máquinas são essas? Gente, descobre toda a sua vida, viu? É melhor você ir assim, preparado, porque até o que você não lembra, ele lembra, né? A máquina descobre, né, doutor? Ah, essa é verdade. Ali não tem jeito. Ali não tem, como eu chamo, não tem perhaps. Não tem perhaps. Então, a gente, inclusive, começa... primeiro a gente faz um escaneamento geral, vendo cada órgão, o que tem cada órgão. Como se fosse um pedaço separado do corpo. Seu órgão tá bom? Tá. Então, todos esses órgãos estão bons. Agora, vamos ver como é que eles funcionam em conjunto. Uhum. E aí a gente acha o que a gente chama de dedo duro, né? Quando a gente achou o dedo duro, aí... No meu caso era esse dedo aqui. Indicador. Contou tudo. Aí não tem jeito, a pessoa pode esconder, ser mentirosa que for, mas eu acho o que está acontecendo. No dedo duro, inclusive, coisas fantásticas, como eu tive um paciente agora, 2 dias atrás, e ela... tem um zumbido no ouvido, faz 4 meses que ela está ficando louca, ela já foi em todos os neurologistas e otorrinos, e ela foi em tudo, até ortopedista ela foi, porque ela não sabia mais o que fazer, né? Foi nos dentistas e não deu certo, né? E aí ela chegou para mim: olha, estou com esse zumbido, eu nem sei por que eu vim aqui, mas talvez eu nem viria, mas eu acabei vindo, que me insistiram tanto. Tá bom, começamos a fazer com um aparelho de biorressonância, toda essa medida que eu havia falado. Estava tudo ótimo, tudo ótimo. Cheguei no nervo acústico. Vamos medir o nervo acústico através dos meridianos, a gente mede o nervo acústico. Falei, ali eu vou achar alguma coisa, né? Não estava bom. Ah, então deve ser ATM. Ali eu vou achar. Estava bom. Ah, então deve ser um dente, algum dente que está cariado. Estava dos dentes bons. Estava tudo bem também? Aí eu falei, e agora, né? Não tem nada, a mulher não tem nada. Mas tem a parte quântica, a parte espiritual. Aí eu falei para ela, por acaso a senhora teria alguma pessoa que faleceu, que tinha problema de zumbido no ouvido? Olha! Aí ela falou assim, tem minha mãe. Eu falei, e faz tempo que ela faleceu? Ela faleceu faz 2 anos. Falei, se ela por acaso poderia, então, amanhã me trazer uma foto da sua mãe e a gente vai fazer uma continuidade da consulta. Eu falo, tá bom, eu faço. No dia seguinte ela trouxe a foto da mãe e a mãe sentada no sofá. Eu coloquei a foto da mãe dela na máquina, media o nervo acústico dela, completamente inflamado. Nossa. Totalmente. Tirava a foto da máquina, media o nervo acústico dela, estava bom. Aí punha a foto na máquina de novo, e puf, de novo aparecia. Nossa, eu não sabia que dava para perceber até se isso tem influência. É a parte espiritual também. É a parte espiritual, é a parte quântica das pessoas. Uhum. E aí que tem a psicoquântica, que a gente trabalha, que é a psicologia com energia quântica, né? A parte física, da física em si. Foi impressionante. Nós estamos agora fazendo um trabalho de encaminhamento dessa senhora, né? Que já faleceu, vamos caminhar para Deus, para iluminá-la, e quem sabe o zumbido está começando a diminuir um pouco agora. Uhum. Ela não está totalmente curada ainda, vai ter que rezar um pouco mais para sua mãe, né? Para a mãe dela, não mesmo. É. E aí ela vai poder caminhar. Puxa, e é através dos meridianos, gente, porque olha, escaneia tudo, sabe tudo da sua vida. Se você tem alergia a algum alimento, quais os órgãos que realmente têm problemas ou não têm problemas, são crônicos ou não são. É impressionante. É, eu fiquei impressionada. Os problemas crônicos a gente consegue analisar também, isso demora mais para tratar. Os problemas agudos, as crises, é um pouco mais fácil, mas não tem o tomodori, o dor sumiu. Não. Nada rápido, né? Assim, falar, eu quero para amanhã, eu quero parar de ter dor. Aí vai ser difícil, aí não tem condição. E o tratamento, como é que é feito também, doutor? O tratamento são feitos principalmente com produtos biofísicos, né? Então não temos nada bioquímico, né? Usamos a homeopatia, usamos a isopatia, usamos a ortomolecular, a acupuntura, tem uma série de produtos que a gente pode usar, florais, cristais, qualquer coisa que seja físico, que seja indutivo, que tenha frequência. Uhum. E aí a gente pode também medir os remédios alopáticos, né? Então, para ver que o remédio realmente faz na pessoa, porque isso que é a vantagem. Antes da gente administrar o remédio, a gente já verifica se vai funcionar ou não. Uhum. Se não vai funcionar, não adianta nem dar, né? É. E os homeopáticos, a gente pode ver isso também. Então, eu posso pegar uma cápsula de um remédio homeopático, colocar na máquina e ver se essa frequência casa com a frequência da pessoa. Daí eu vejo que aquele remédio está dando efeito ou não na pessoa. Isso é importante, porque às vezes a pessoa toma algum remédio que acha que é o remédio que está fazendo mal, né? Ou acha que é alguma coisa que está pegando e às vezes não tem nada a ver. Eu já vou dar aqui o telefone do Dr. Miguel, 3810829, 3810829. Gente, é muito legal, assim, descobrir tudo que você tem, o que você não tem, não é? Porque às vezes também te tranquiliza, você fica achando que é uma coisa e não é, não é? Então é muito legal mesmo, 3810829. 29. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre a gripe suína também, não é? Vamos falar sobre a gripe suína, porque agora que nós estamos entrando na era da luz, né? Então estamos virando a página, Deus está virando a página para nós, saímos da era da escuridão e agora vamos começar a ter a luz de entender o que está acontecendo e os meios de comunicação estão cada vez mais rápidos. Você vê, nós estamos falando para Vancouver, para Caldas da Rainha, assim por diante. Quer dizer, você está ampliando. Sem fronteira. É um mundo, é um país só, quase, né? É. Praticamente. Mas eu queria falar rapidinho um pouquinho da história, para vocês entenderem o que nós pensamos sobre a gripe suína, né? Vou começar com 1996, um laboratório chamado G. Lead Science tirou a patente de um remédio chamado Tamiflu. Né, que todo mundo deve conhecer, o Tamiflu. E esse laboratório era presidido pelo senhor Donald Rumsfeld, que foi secretário secretário da Defesa do governo Bush, que no ano 2000 ele passou para ser secretário, ele saiu da Jim Lee. E na Jim Lee ele vendeu essa patente por 10% de tudo que fosse vendido, né, todo o valor do remédio, para uma firma chamada Roche, que é o que está fabricando hoje o Tamiflu. E essa Roche tem até 2016 essa patente, porque depois de 2016 ela vence, então fica em domínio público e as pessoas, qualquer um, pode ser os genéricos, podem fazer o Tamiflu. Que que basicamente é o anis estrelado. Então, o Tamiflu vende o anis estrelado. Muito bom. Aí veio, estou tentando vender esse remédio para normalmente para as gripes em geral. E aí, no dia 23 de abril de 2009, agora, logo no começo do ano, o presidente do México começou a ficar meio complicado. Ele começou a perceber que estava tendo uma organização para uma passeata muito grande no dia do trabalho. Então, o que ele fez contra os problemas de salários, de desemprego? Problemas econômicos, né? Aqueles problemas econômicos, todo mundo ia fazer esse passeata. Então, ele precisava de algum jeito de dissipar essa passeata, de tentar tirar essa passeata da história. Então, ele foi à televisão no dia 23 de abril e falou para o povo mexicano que havia uma grande epidemia de gripe chegando aí. E falou da gripe porcina. Né? Lembra da porcina? Uhum. Pois é, a porcina é suína em espanhol. Uhum. Ele é grande gripe porcina e tal, gripe porcina. E aí, no dia seguinte, todo mundo foi para os hospitais, encheram os hospitais de pessoas com suspeita de uma tal de gripe, e a tal da gripe suína, e ninguém sabia o que era aquilo. Começou aquela confusão toda, e realmente existem aqueles vírus, mas era pequeno, é uma gripe como outros tantos. Todos os anos tem uma gripe. E ele falou, então, que recomendava que ninguém se aglomerasse. Então, obviamente, no dia 24, 25, dia 26, começou a aparecer aqui no Brasil as notícias que estava, então, apareceu que o pessoal usando máscara, andando na rua da Cidade do México, aquela confusão toda. E no dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia mundial do trabalhador, não teve a passeata. Estava ermo, né? Então, todo mundo quietinho, né? Incrível, tudo em casa. Todo mundo em casa, com medo da tal da gripe, né? Com isso daí, ele conseguiu resolver um problema dele. E aí foi indo e todo mundo continuou trabalhando. E obviamente a Roche começou a vender o tal do Tamiflu, que era o que resolvia o problema da gripe. E aquele mundo de suspeitas, mas. E aí foi seguindo isso daí. Aí quando o que aconteceu? No dia 30 de junho, a Organização Mundial da Saúde publicou no seu site como é que estava indo esse caso da gripe suína no mundo, como é que estavam indo as mortes e tal, tudo mais. E ela publicou que teve 382 pessoas no mundo que morreram. Uhum. 382 pessoas em 6 bilhões de pessoas, uhum, no mundo morreram de gripe suína. Sim, muito grave mesmo. Muito, realmente, no grupo, no mundo inteiro. Quer dizer, até dia 30 de junho nós tivemos esse tempo de mortes. Muito bem. Agora, se você for continuar olhando aquele site da Organização Mundial da Saúde, você vai ver algumas outras estatísticas. E quais são as outras estatísticas? Nós sabemos, por exemplo, que no ano passado, eu vou fazer números redondos para não ficar quebrando aqui, cerca de 15 mil pessoas morreram de gripe. Qualquer gripe, não é? A gripe normal, que não tinha nem nome no ano passado. Era uma gripe. 15 mil pessoas, ou seja, quase mil pessoas por mês. São os efeitos da gripe, não é? A pessoa fica com pneumonia. E no mundo inteiro, no mundo inteiro. Você está pensando em África, está pensando em lugares que tem economia baixa e baixo conhecimento. Né? Então, 15 mil pessoas morreram. 2 milhões de pessoas morreram de malária. 1,2 milhões de crianças morreram de diarreia. Né? 10 milhões de pessoas morreram de sarampo e pneumonia. E por que que ninguém falou disso daí? Por que que nós não temos uma pandemia nesse caso aí? Lógico. Se esses números, eu acho que é bem maior do que 382 pessoas, eu acredito, né? E aqui no Brasil, ontem, pelo menos estava na capa, né? Que o Brasil é o país que tem mais problemas com a gripe suína, né? Com certeza é um país que teve muito problema com a gripe suína. E eu vou dizer o porquê. Por exemplo, o que acontece aqui no Brasil, é que não sei se vocês estão sabendo, mas existe um problema que está passando no Congresso Mundial, que no Congresso Nacional está passando uma lei, está passando uma lei que chama Emenda 29 do CSS. O que é CSS? Contribuição Social da Saúde. E isso daí vai ser tirado 0,01% do todo o movimento bancário. Você já viu isso em algum lugar? Não sei, parece que há alguns anos você ouviu alguma coisa parecida. Para a saúde. Uhum. Entendeu? E enquanto isso, nós estamos aqui conversando de gripe suína, que justificaria essa contribuição para a saúde. Isso se chama manipulação, né, gente? E é legal a gente falar as verdades aqui, né? É o que tá, vocês podem ver isso daí em qualquer site, em tudo o que acontece. Então, o movimento bancário para a saúde, nós vamos tentar voltar às mesmas situações. E eu gostaria só de falar um pouquinho da Tamiflu, se é possível. Então, eu gostaria de falar sobre a bula da Tamiflu. A bula da Tamiflu, por incrível que possa parecer, está no site da Roche. Ela mostra algumas contraindicações. Eu gostaria que vocês pensassem nessas contraindicações. Alteração de pele e tecido subcutâneo, com problemas de dermatites, eczemas, alergia de pele, urticária, eritema multiforme, síndrome de Stevenson-Johnson, necrose epidérmica, tóxica e outras coisas. Também temos sistema hepático que pode ser atacado pelo Tamiflu, dando hepatite e alterações de enzimas. Nós podemos também ter um problema psiquiátrico, que é do sistema nervoso, com convulsões e delírios. É isso que fez, inclusive, matou diversas crianças no Japão, e o Japão cancelou a Tamiflu. E também nós temos problemas gástricos, como colite, hemorragias e gastrointestinais. Quer dizer, isso está na bula do Tamiflu. Também é uma contraindicação, e o problema do Tamiflu é um problema. Pois é, gente. Então é legal a gente trazer esses assuntos polêmicos, né, para a gente pensar, né, refletir e ver o que é verdade e o que não é. Muito importante. Eu vou fazer uma pausa aqui com o doutor, vou dar a dica aqui com a Tânia para você que está com problema de rinite, sinusite, asma, bronquite, falar sobre as balas FAF. É, gente, precisa se tratar, e o melhor de tudo, que a balafáfia, ela é natural. Então, você que tem um problema respiratório, asma, rinite, bronquite, sinusite, às vezes é uma alergia, tosses constantes, a balafáfia, ela tem só ervas, funcho, alfavaca campestre, alcaçuz. São essas ervas que agem na região dos nossos brônquios e eliminam a secreção. Gente, você vai esquecer onde está o seu inalador, você pode ter certeza. Esse dinheiro que você gasta com a farmácia todo mês, dói, né? Dói. Vai parar tudo isso. E o melhor de tudo, naturalmente, você de qualquer idade pode usar balafáfia. Anota o telefone. 31-01-20-15. 31-01-20-15. Você ligando agora, você recebe, acho que ainda hoje em casa, 1,5 kg de balafáfia, tem dois sabores, morango e canela. Você só paga em outubro, cheque, cartão, boleto, consulta o preço campeão e leva de presente o mel composto. É isso aí, gente. Então, 3101-2015 é o telefone das balas Fáfia. Eu sempre dou meu depoimento aqui, que realmente foi o que me tratou da sinusite. Então, vale a pena você conhecer esse produto fitoterápico. 3101-2015. Doutor, eu vou dar o seu telefone, que infelizmente nosso tempo acabou. 3810829. Eu gosto dele porque eu comprometimento com a verdade. E que realmente, gente, a visão do agora, nessa era de aquário, né, tem mudado muito, para que a gente realmente caia esses véus, a gente pare de sentir medo, que as pessoas colocam medo, as religiões colocam medo, o governo coloca medo, todo mundo coloca medo, porque assim manipula mais fácil todo mundo, né? É, do caos é que se governa. Só no caos. Quando coloca todo mundo no caos, a gente governa. É fácil. Fica mais fácil. Obrigada, doutora. E a gente vai fazer, gente, a sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre a psicoquântica, não é? Como isso, vamos falar sobre a psicoquântica relacionada ao relacionamento humano. Entre relacionamento de casais, relacionamento de empregadores, empregados e essas coisas todas. Então, psicoquântica sobre relacionamento. Então, na próxima sexta-feira, dia 4, nós vamos conversar com o doutor Miguel. Doutor, muito obrigado, um grande beijo. Repetindo o telefone, 3810829. Vale a pena vocês conhecerem esse trabalho, gente, que vai diagnosticar o que está acontecendo com o seu organismo. Um grande beijo e até amanhã às 11h30. Um grande beijo, Simone. Ativo de frequência. 6, 1, 2, 9, 9.